seu seresteiro, que só por ti do sereno está molhado. No teu jardim vejo uma rosa no canteiro, dizendo aos cravos que sou teu apaixonado. Mas tudo isso é pagando a minha jô. Esta canção é uma prova em que garanto nossa amizade se finda nossa futura. Tua família protesta nossa amizade, mas não é isso que me faz tomar vingança. Somos dois entes envolvidos na saudade, mais do que todos no jardim da esperança. A tua vida é minha e minha vida é tua. Somos dois cravos que cativam o beija-flor. Minha querida, por esse clarão da lua, deixas teu leito e vem falar com teu amor. A madrugada abre a porta, a brisa passa, soprando as folhas da mais escondida rama. Enquanto eu corto esta corda que me laça, cantando as mágoas bem perto de quem me ama. Como lembrança deixo o som de um violão. Guarda esses versos para toda a sua vida, dentro, bem dentro do teu pobre coração. Bateu 3 horas na sineta da fazenda. Adeus, amada, vou partir que já é hora. Abre a janela e vem olhar a tua prenda, que nesse instante diz adeus e vai embora. Abre a janela.